Yeah, yeah. CW beat. Black Sheep. Will Cafuzo está na casa. Está na casa. Mas quem é o Will Cafuzo? Primeira gravação, 2001, Savave, 2002, 2003, é isso, 2004, vindo de baixo, som pra tocar alto, e não fale da minha mãe, 2005, projeto Sintonia, 2006, 2007, reflexão, 2008, 2009, Liquidifique, 2010, Will Cafuzo, de procedência, under, ghetto, boy.